gritando, barulhando a porra toda. Pega a visão que agora eu tô em outra. Seguro o grave, Júnior, som que tá batendo. É de tsunami, Dudu, carta no talento. Cortando na Siri, que eu mando as fotos. Soltando os oleanos, enquanto é claro que eu subi o motivo de dar comentário. Quem é esse cara que é lá pra piso e rouba a cera? Tomara, já sabe. É a sonda AGR que agita os baranos. Fala de tá eros, vida tá de no sol. É que veio o interior do meu carro, não é tsunami. Depois de dar um trato, tudo cai de terror. E já tá no talento, a gente é de dar um jet pra chegar naquele pique estiloso. Explodido do meu bairro, tô se olhando todo quando eu passo no meu brinquedinho novo. Cheguei chegando o barulho.